Agora, 3h04. Eu vou conversar agora com o Gebaerd, que ele é o coordenador e idealizador do 5º Fórum Mundial de Ufologia. Boa tarde, Gebaerd. Boa tarde, Cris. É um prazer estar com você aí na CBN. Prazer é todo nosso. Me fala um pouquinho, Gebaerd, a respeito desse Fórum Mundial de Ufologia. Então, é um evento que nós iniciamos no ano passado, aí em Foz. Decidimos fazer em Foz porque a cidade já tem esse potencial turístico tremendo. E também porque está no centro do continente, permitindo que pessoas venham de vários países para participar. Fizemos o primeiro evento aí no ano passado, em dezembro. Tivemos um público de 500 pessoas, foi um sucesso total. E gostamos tanto da região, gostamos tanto da receptividade das pessoas de Foz, que decidimos fazer o 5º fórum aí. E ele vai ser agora no mês de novembro, de 21 a 24 de novembro, ali no Golden Tulip Internacional. É aberta para... as inscrições estão abertas, o evento é aberto à população, qualquer pessoa pode participar. E nós esperamos fazer um evento bastante, bastante movimentado aí, Cris. Gebaerd, esse evento é organizado pela revista UFO, principal referência no estudo de objetos voadores não identificados, não é? Sim. O evento é uma promoção da revista UFO e da Comissão Brasileira de Ufólogos. Nós temos um movimento no Brasil bastante forte de pesquisas de discos voadores há 30 anos. E nós já temos feito eventos em várias partes do país. E nos voltamos desde o ano passado para Foz para aproveitar esse potencial turístico e atrair mais atenção para a questão ufológica. Você sabe que essa região da fronteira do Paraná com o Paraguai e com a Argentina é um ponto de grande incidência de avistamentos de discos voadores. Há casos de pessoas, tanto no meio rural como no meio urbano, descrevendo esses avistamentos. Então a cidade já é vocacionada para isso, já tem uma grande atividade ufológica. E nós decidimos então fazer o evento aí. Para esse evento, para você ter ideia, nós estamos trazendo 24 conferencistas de 12 países do Brasil inteiro. É gente muito séria, é gente que é ícone, que é referência em seus países. Gente do Chile, gente da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, da Inglaterra, pessoas inclusive de governo, militares, pessoas que conhecem muito sobre isso, sabem muito sobre discos voadores e que vão estar em Foz compartilhando com a população essas informações. O que vocês vão estar discutindo nesse evento? Eu tenho aqui uma das informações, é que o status da ufologia no Brasil tem outros assuntos também. Sim, nós vamos falar de ufologia no nível global. Nós vamos abordar a ufologia nacional e vamos falar também de ufologia internacional. Uma das nossas atividades aí será realizar uma discussão com a sociedade, partindo dos ufólogos, de como levar esse tema para discussão na Organização das Nações Unidas. E isso será proposto por um grupo que vem dos Estados Unidos, que vai se reunir conosco aí em Foz e elaborar uma pauta para que seja apresentada na Organização das Nações Unidas para que o tema seja tratado lá. Muita gente, talvez até quem esteja nos ouvindo agora, não tem ideia de que vários governos do mundo, inclusive o brasileiro, já estão admitindo a realidade dos discos voadores. O Brasil, na verdade, desde 1954, investigou oficialmente discos voadores. E a questão de alguns anos atrás, todos os documentos relativos a isso foram liberados, graças a uma campanha que a revista UFO fez. E no ano passado, como parte dessa campanha, nós lançamos aí em Foz a Carta de Foz do Iguaçu, durante o Fórum Mundial que nós realizamos em dezembro. Essa carta foi dirigida ao Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa recepcionou a carta, convidou os ufólogos para uma reunião em Brasília e estabeleceu um canal de comunicação entre os ufólogos brasileiros e as Forças Armadas para que, quando haja um caso de avistamento de disco voador de conhecimento das Forças Armadas, elas nos informem. E vice-versa. Se nós temos uma informação relativa a um avistamento, nós vamos informar a aeronáutica. Então, isso está acontecendo. Muita gente não tem ideia. A ufologia está muito avançada, e o que há de mais importante e significativo sobre essa questão hoje, nós vamos tratar aí em Foz do Iguaçu. Pois é, você comentou, né, Geverda, a respeito da gente tem dúvidas, né, sobre os OVNIs, e muita gente desconhece também que tem órgãos oficiais já investigando esse assunto. É verdade, é verdade. Você vê, na América Latina, nós temos órgãos oficiais ligados à aeronáutica do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Peru, do Equador e agora do Brasil. Então, nós vamos trazer as pessoas desses países. Nós vamos trazer um peruano, um chileno, um argentino, para mostrar aqui como é que eles fazem as suas pesquisas ufológicas nesses países, oficialmente, dentro das Forças Armadas daqueles países, e que resultados eles já alcançaram. No mesmo sentido, nós estamos trazendo um dos diretores do Comitê Cometa, que é um organismo da Agência Espacial Europeia, situado na França, que fez um profundo estudo sobre discos voadores para o governo francês, que ficou conhecido como Dossier Cometa. Esse senhor vai vir, é um cientista, vai vir à Foz para apresentar as suas informações, as suas conclusões. O mesmo vai acontecer com um jornalista mexicano, com um físico nuclear canadense, com vários ufólogos dos Estados Unidos, e nós vamos trazer também um ex-funcionário do Ministério da Defesa britânico, que teve contato com discos voadores, que teve um trabalho de pesquisa de discos voadores durante os anos 80 e 90 dentro do Ministério, e essas informações foram liberadas. Agora, o que eu acho que mais vai atrair e interessar a população de Foz, e eu lembro que esse evento é aberto a todo mundo, a qualquer pessoa que queira participar, né, e qualquer pessoa que queira pode se inscrever a qualquer momento. Mas o que provavelmente mais vai interessar a todos é a presença aí em Foz, durante os 4 dias do evento, de um cidadão norte-americano chamado Travis Walton. O Travis, ele foi abduzido, ele foi levado por uma nave, ficou 5 dias dentro de uma nave convivendo com outra forma de vida, depois ele foi devolvido. É um dos casos mais sérios da ufologia mundial, nós o convidamos. Ele está vindo para Foz, está muito contente, ele sempre quis conhecer Foz do Iguaçu. Ele é personagem de um filme que retrata a história dele, que se chama Fogo no Céu. É um filme muito conhecido no meio ufológico. E ele é uma das personalidades que virá ao nosso evento para apresentar sua experiência de estar 5 dias a bordo de uma nave. Existem muitos, agora você falou essa coisa da pessoa ser abduzida e tal, existem muitos mitos e fatos, né, sobre os discos voadores no Brasil e no mundo. Qual é o que chama mais atenção desses casos de pessoas que estiveram, né, em discos voadores? Olha, nós temos vários casos no Brasil. E entre os ufólogos brasileiros, que são 12 que irão ao fórum, nós temos vários que vão abordar os casos brasileiros. Por exemplo, o Marco Antônio Petit, que é um escritor do Rio, ele vai abordar um caso de abdução acontecido no seu estado, de um casal que foi levado por uma nave. Vai haver um outro pesquisador que vai abordar casos de abduções no interior do estado de Goiás e no Distrito Federal, assim como um outro ufólogo vai tratar das abduções em Mato Grosso. Nós temos vários casos. Também serão apresentados aí os resultados da chamada Operação Prato, a investigação feita pela Força Aérea Brasileira, secretamente, em 1977, e que nós acabamos descobrindo, depois pressionando o governo acabou admitindo e liberando documentos a respeito sobre essa ação de militares para investigar o fenômeno UFO. Os discos voadores estavam aparecendo numa ilha próximo de Belém, no Pará, que é a Ilha de Colares. É um caso que tem sido retratado por vários programas de televisão. É um caso muito sério e nós vamos abordar aí. Agora, você falou uma coisa muito séria, Cris. Existe realmente muito mito nisso. Existe muita conversa, existe muito exagero, muita elucubração e alguma fantasia. E que no fim, Geverda, acabam, e que, se me permite uma interrupção, mas assim, que esses mitos, esses comentários, acabam às vezes dificultando o trabalho e a seriedade do trabalho de vocês. Você tem toda a razão. E o que nós fazemos hoje é um combate sistemático a esses mitos que surgem. De uma maneira pacífica, mostrando às pessoas que aquilo que elas estão sendo levadas a acreditar não é algo que tenha sustentação dentro da realidade. A pesquisa dos discos voadores é uma coisa muito séria. envolve várias disciplinas científicas, envolve instituições de diversos portes, tanto científicas quanto governamentais e militares, além dos ufólogos civis. Então, o trabalho hoje está muito desenvolvido. E eu te digo com toda clareza que o que nós estamos fazendo, tanto no ano passado quanto nesse ano aí em Foz do Iguaçu, é o melhor que a ufologia brasileira e mundial pode produzir. Tanto que esse evento que nós estamos realizando agora, daqui 6 semanas, aí de 21 a 24 de novembro, está sendo considerado já o mais importante evento da última década, desta década, né, desta incluindo esse ano, em todo o mundo. Porque nós estamos reunindo um grupo de ufólogos que tem muito conhecimento de questões vitais da presença de seres extraterrestres no nosso meio. E o nosso tema central é, afinal, o que, que os extraterrestres estão querendo aqui no nosso planeta? Cada um desses expositores vai fazer a sua palestra tendo uma orientação para esse tema, para dar à população as respostas que ela busca. A gente não vai fazer uma discussão, um debate estéril, de alto nível ou complicado, uma coisa que não esteja acessível. Não, a gente quer atingir a sociedade e mostrar os fatos concretos e comprovados a respeito da existência de discos voadores e a ação aqui na Terra de outras formas de vida que vêm de outros planetas. Tem alguma região aqui do Brasil específica que é mais propícia a essa, como é que eu vou dizer, vamos dizer assim, para essa aparição, vamos usar esse termo, dos discos voadores? Sim, há várias, tá? Há, por exemplo, no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Alegrete, nós temos um foco de incidência. No oeste do estado de Santa Catarina, aí na região de Xanxerê, nós temos outro foco. No litoral sul do estado de São Paulo, especialmente em Peruíbe, nós temos mais um foco. Em certas regiões do interior da Bahia, do interior do Nordeste em geral, nós temos vários focos. Chapada dos Guimarães é um foco, Ilha de Colares é outro foco. E a região, o superoeste do Paraná, Foz, ali com a sua vizinha Argentina e o seu vizinho Paraguai, esses são pontos também de grande incidência. Aí, em Foz, nós acreditamos nessas ocorrências a existência da hidroelétrica, que é uma coisa conhecida no meio de pesquisas ufológicas em todo o mundo, que esses seres observam com mais atenção as nossas usinas de produção de energia elétrica, em especial as nucleares, mas também as hidrelétricas. Tenho vários depoimentos de pessoas que viram objetos sobre a hidrelétrica e sobre o lago, que vão depor aí, que vão descrever o que viram no nosso Fórum Mundial. E justamente por isso vocês vão ter algumas atividades aqui na ocasião do Fórum, algumas atividades lá na Barra de Itaipu, já que é vocês consideram um local propício, né? Sim. Sabe que quando eu comecei a preparar o evento do ano passado, eu fui levado por uma amiga, a Ruth Martin, para conhecer o polo tecnológico de Itaipu, que eu não conhecia. E lá eu acabei virando amigo do Janer Vilaça, que é o astrônomo por excelência. Exatamente, ele que é responsável pelo polo astronômico aqui, não é? Exato. E eu fiquei surpreso de ver a estrutura que há lá. É um dos mais completos e bem equipados observatórios astronômicos do Brasil. Está ali e muito pouca gente sabe. Então nós conversamos com o pessoal da Itaipu, conversamos com o Janer e a equipe deles, fomos muito bem recebidos por eles, e nós tratamos de formular uma maneira de o nosso evento ter alguma coisa a ver com o PTI. E nós então realizamos no ano passado, e vamos repetir esse ano, uma vigília ufo-astronômica. Como é que funciona isso? As pessoas que vêm ao nosso evento, e é importante que eu te diga que nós temos inscritos do Brasil inteiro. Nós temos inscritos de Manaus, de Recife, de Santa Catarina, de Belo Horizonte, do Rio, de todo o Brasil nós temos inscritos. São pessoas do Brasil inteiro que vão para aí, inclusive do exterior. Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Paraguai, por aí vai. Essas pessoas, durante o dia, elas assistem essas conferências e numa noite, que é na noite de sexta-feira, no dia 22 de novembro, nós vamos, a partir das 9 horas da noite, lá para o Polo Tecnológico, esse grupo de pesquisadores que vem de várias partes do Brasil, vai ser recebido pelo Jânio e pela equipe dele, que vão fazer como no ano passado, vão mostrar como funciona um observatório, vão fazer as pessoas fazerem aquela viagem maravilhosa ali no planetário, ver tudo aquilo que eles prepararam, e no ano passado prepararam uma coisa muito bonita. Então, a gente une a ufologia à ciência, aproveitando o que de melhor há nessa região, nessa área, na área astronômica, umas coisas, aliás, que é das melhores do Brasil, que é aí o Observatório de Itaipu. E nós vamos fazer essa atividade aí. Tá certo. Então, fica o convite, né, Gevera, para o pessoal no próximo mês de novembro. A gente tem um prazinho aí, vai ser no dia 21 e 24 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu. O pessoal já tem aí um tempinho para se organizar para poder participar desse fórum, do 5º Fórum Mundial de Ufologia. Isso. As pessoas podem obter todas as informações no nosso site. O site oficial do evento, que é um nome bem chamativo, é UFOS. UFO com Z. ufos.com.br. Uhum. Pessoas podem ir lá ver quem são os nossos conferencistas, qual é a programação, quem fala o quê, quais são os temas, enfim. Nós vamos ter apresentação de filmes, de vídeos, de documentos. Vamos ter uma abertura com o senador Cristóvão Buarque. Vai ser um evento que vai marcar a época na ufologia brasileira e mundial. E nós vamos fazer aí em Foz do Iguaçu. Nós estamos contando com o apoio do Convention Bureau, nós estamos contando com o apoio da Itaipu, que são apoios fundamentais da nossa realização. A nossa agência oficial é a Frontur, nós temos também o apoio do Hotel Tarobá e de várias outras, de outros segmentos do empresariado. Nós vamos fazer, então, com essa participação toda dessas pessoas que nos apoiam, um evento grandioso que vai marcar a cidade e vai transformar, vai consolidar, na verdade, Cris, Foz do Iguaçu, já desde o ano passado é isso, e vai ser consolidada como uma referência no mundo, onde a discussão séria e científica dos discoadores acontece todo ano. Tá certo, então, Gevera, obrigado pela sua participação, esperamos tê-lo pessoalmente aqui por ocasião desse fórum aí de ufologia. Olha, é verdade, eu irei para aí na semana que vem, se alguma pessoa, alguém estiver interessado em mais informações, eu estarei aí durante 3 dias na semana que vem, para tratar dos detalhes finais com relação a isso, e as pessoas que quiserem ter alguma informação adicional podem me contatar por e-mail, depois eu posso me encontrar com elas aí. Eu moro em Curitiba, eu vou para aí exclusivamente para isso, né? O meu e-mail pode ser obtido através do site ufos.com.br, vai lá em contato, falar com o editor da revista UFO, eu recebo e-mail, e se alguém tem algum depoimento a dar, alguma história para contar, pessoas que tiverem experiências de qualquer tipo, nós tratamos essas experiências com imensa seriedade, as pessoas podem nos contatar, podem me contatar e eu respondo pessoalmente cada um desses e-mails com todo prazer. E fico à sua disposição, Cris, para dar qualquer explicação, para entrar novamente no teu programa e falar com a população de Foz do Iguaçu sobre esse grande evento. Porque a gente acha que a população precisa participar, porque é algo que não acontece em outros lugares com tanta facilidade. Um evento de esporte está acontecendo nos Estados Unidos, outro está acontecendo na Itália, outro está acontecendo na Austrália. E aqui no Brasil, onde está acontecendo? Está acontecendo aí em Foz do Iguaçu. Então é uma coisa muito séria, muito boa. É até um privilégio para a população de Foz do Iguaçu ter a oportunidade de participar de um evento desse tipo. Tá certo, Gevera, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no CBN Foz, edição da tarde. Muito obrigado. Um abraço a você.